Pelas notas, não posso pagar de cego, visão no bloco de notas. Cifrão não fará de nós o que nós não queremos ser. Usar o dom pela voz e levar a paz a você. Sentir que sou importante, aquele que necessita mudar aquele semblante e o coração ressuscita. Cantar o orgulho negro, extrema periferia. Mostrar nosso lado bom, denuncia as covardias. Rap que fez de mim o que hoje sou. Pelas fitas ruins, só me mostra pra onde vou. Primeiramente é do meu agrado, canto o que quero ouvir. Somei com os aliados, sozinho não consegui. Eu já mudei daqui pra lá, posso mudar. No meu castelo eu serei rei, onde eu deverei honrar. É só respeito aos que abriram caminho pro rap. Vim gratidão pelas suas batalhas, o que sempre terão de mim. Fita cassete, Racionais, raio-x do Brasil. Dentro de mim aquela paz, coração tava mil. 94, 11 anos, o neguinho sorriu. Pique um vulcão, erupção, meu corpo febril. Dali pra frente a minha vida com novo horizonte. E quem diria que um dia eu estaria nos front. Mos Def, Bono, Tem Clan, CNJRZO, chapei no rap do trem. Sabia podia mais, sempre busquei a paz. Eu trouxe o que fui capaz, é isso que o tempo faz. Não volta só na memória, nunca importei com glória. Foram muitas histórias, a minha não é provisória. Reciclo que foi ruim, transforma em papel crepom. Colore sua vida triste, renasce meu lado bom. Conquista a mente o moleque, a minha mente é um leque. Eu venho lá da oeste, de onde surgiram meus rap. Sempre foco na escrita, sabendo que isso não vende. Crime, vida maldita, muitos que não entendem. Eu já estive lá, passei por isso. Avistei o precipício, amarguei o fel do vício. Você tá é mal e disso. Busca grana pelo estudo, com diploma sem dar tiro. Uma conduta já de estudo, mãe que chora pelo filho.